Nesta quinta-feira, 19 de dezembro, o Paraná comemora a data de sua emancipação política. Muitas pessoas ficaram com dúvidas sobre se é feriado ou não no dia. Tanto que a Superintendência Regional do Paraná, do Ministério do Trabalho, emitiu uma nota de esclarecimento. De acordo com o documento, uma lei federal tornou o dia 19 feriado em todo o estado. O comunicado esclarece ainda que o trabalho no comércio está permitido desde que autorizado em convenção coletiva. Nos órgãos públicos do estado e em Foz do Iguaçu, os servidores terão o dia de folga. Já no comércio, haverá expediente normal. Conforme convenção coletiva da categoria, ficou acordado que o comércio iguaçuense abrirá até o dia 20, até às 10 horas da noite, no sábado, das 8 horas da manhã até às 8 horas da noite, no domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde, na segunda, dia 23, das 8 da manhã até às 10 da noite e dia 24, véspera de Natal, das 9 da manhã até às 5 horas da tarde. Todas as horas extras geradas deverão ser pagas pelos patrões e no dia 19, feriado, os empregados deverão receber o dobro ou ganhar um dia de folga, conforme determina a lei. Os supermercados, mercados, hipermercados e similares manterão expediente das 8 horas da manhã às 10 horas da noite, menos nos dias 24 e 31, quando o atendimento será das 8 da manhã até às 6 horas da noite. Maurício Freire, para a CBN Foz.